A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Seja bem-vindo ao programa Espelho Mágico, aqui na Rádio Antena Web. Eu sou Joana Santos e durante 30 minutos estou consigo para o fazer relaxar. Vamos ter música e, claro, a leitura, um pouco mais da leitura do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo. A parte áudio passa por aqui todas as semanas um pouco deste livro para que o possamos ajudar mais a ter uma entrada em grande no mundo só seu. Este é um programa dedicado praticamente e totalmente a si. Dedique-se a si tal como nós nos dedicamos. Vamos fazer uma introspeção em nós mesmos. Durante alguns minutos vamos ficar com música. Planet Songs Heart é a música que toca nos próximos minutos e que abre esta nossa edição. Depois passamos à leitura do livro de Louise L. Hay. Mas para já, vamos à música. Thank you. Vamos agora, depois destes momentos musicais que tivemos, ficar com a leitura do livro de Louise L. Hay, Eu Consigo. Esta é a versão áudio do livro. Fique então com a nona parte deste livro. Espero que seja bom para si que está connosco aqui na Antena Web e no Espelho Mágico todos os domingos, entre as 22 e as 22h30. Vamos agora falar acerca da autoestima. Você nunca terá uma boa autoestima se tiver pensamentos negativos acerca de si próprio. A autoestima fala o sentir-se bem consigo mesmo e, quando isso acontece, você desenvolve a confiança. A confiança construirá então a autoestima. Cada passo depende do outro. Quando apanhar o ritmo, conseguirá alcançar praticamente tudo. Uma vez que a autoestima é o que você pensa acerca de si mesmo, você tem a liberdade de pensar tudo o que quiser. Então, por que haveria de querer depreciar-se? Você nasceu extremamente confiante. Você veio a este mundo a saber o quanto é maravilhoso. Você era perfeito quando era um bebê pequenino. Não tinha de fazer nada, você já era perfeito e agia como se tivesse consciência disso. Você sabia que era o centro do universo. Você não tinha medo de pedir o que queria. Expressava livremente as suas emoções. A sua mãe sabia quando você estava zangado, de facto, toda a vizinhança sabia. E quando você estava feliz, o seu sorriso iluminava toda a sala. Você estava tão cheio de amor e confiança. Os bebés pequeninos morrem se não receberem amor. Quando nos tornamos mais velhos, aprendemos a viver sem amor, mas nenhum bebê tolerará isso. Os bebés pequeninos também amam cada centímetro dos seus corpos, até mesmo as suas próprias fezes. Não têm culpa, nem vergonha, nem fazem comparações. Eles sabem que são únicos e maravilhosos. Você foi assim. E então, em alguma altura da sua infância, os seus pais bem-intencionados transmitiram-lhe os seus próprios sentimentos de insegurança e ensinaram-lhe sentimentos de imperfeição e medo. Nesse ponto, você começou a negar a sua própria magnificência. Esses pensamentos e sentimentos nunca foram verdadeiros e certamente não o são agora. Por isso, quero levá-lo de volta à altura em que você sabia realmente amar-se, falando-lhe acerca do trabalho de espelho. O trabalho de espelho é simples e muito poderoso. Simplesmente trata-se de olhar para um espelho quando diz as afirmações. Os espelhos refletem os nossos reais sentimentos. Quando éramos crianças, recebíamos a maior parte das mensagens negativas dos adultos, muitos deles a olhar-nos diretamente nos olhos e talvez até a apontar-nos o dedo. Hoje, quando a maioria de nós olha para um espelho, diz alguma coisa negativa. Ou criticamos o nosso aspecto ou censuramos-nos por qualquer outra coisa. Olhar-se nos olhos e fazer uma declaração positiva é uma das formas mais rápidas de obter resultados positivos com as afirmações. Peço às pessoas para se olharem nos olhos e dizerem algo positivo acerca de si mesmas sempre que passam por um espelho. Se lhe acontecer alguma coisa desagradável durante o dia, dirija-se imediatamente para o espelho e diga: amo-te na mesma. Os acontecimentos vêm e vão, mas o amor que você tem por si mesmo pode ser constante e é a qualidade mais importante que você tem na vida. Se acontecer alguma coisa maravilhosa, dirija-se para o espelho e diga: obrigado. Dê reconhecimento a si mesmo por criar esta experiência maravilhosa. De manhã, assim que acordar, e à noite, imediatamente antes de se deitar, quero que você se olhe nos olhos e diga: amo-te. Amo-te mesmo. E aceito-te exatamente como és. Pode ser difícil no início, mas se você não desistir, em pouco tempo esta afirmação será verdadeira para si. Já imaginou como vai ser divertido? Descobrirá que, à medida que o seu amor próprio cresce, também o seu respeito por si próprio crescerá, e quaisquer mudanças que você sinta que precisa de fazer serão mais fáceis de conseguir quando souber que são certas para si. O amor nunca está fora de si, está sempre dentro de si. Quando for capaz de mais amor, será mais capaz de ser amado. Assim, escolha novos pensamentos para ter acerca de si mesmo e escolha novas palavras para dizer a si mesmo o quanto é magnífico e que merece tudo o que de bom a vida tem para oferecer. Afirmações para a autoestima. Eu sou totalmente capaz em todas as situações. Eu escolho sentir-me bem comigo mesmo. Eu mereço o meu próprio amor. Eu sou independente. Eu aceito e uso o meu próprio poder. É seguro defender-me. Não importa o que os outros dizem ou fazem. O que importa é o modo como eu escolho reagir e aquilo em que escolho acreditar acerca de mim mesmo. Eu respiro fundo e permito-me relaxar. O meu corpo todo acalma-se. Eu sou amado e aceito exatamente como sou, aqui e agora. Eu vejo o mundo através dos olhos do amor e da aceitação. Tudo está bem no meu mundo. A minha autoestima é grande porque eu honro quem sou. Eu estou disposto a libertar-me de qualquer necessidade de lutar ou de sofrer. Eu mereço tudo o que é bom. A minha vida torna-se mais fabulosa a cada dia que passa. Eu anseio por receber o que cada hora nova me dá. Eu sou um ser radiante a gozar a vida ao máximo. Eu não sou mais nem menos do que ninguém e não tenho de provar nada a ninguém. Hoje, nenhuma pessoa, lugar ou coisa pode irritar-me ou aborrecer-me. Eu escolho estar em paz. Eu confio que posso encontrar uma solução para todos os problemas que eu possa criar. A vida apoia-me de todas as formas possíveis. A minha consciência está cheia de pensamentos saudáveis, positivos e afetuosos que se refletem na minha experiência. Eu atravesso a vida sabendo que estou seguro. Sou divinamente protegido e guiado. Eu aceito os outros como eles são e, em troca, eles aceitam-me. Eu sou maravilhoso e sinto-me muito bem. Eu estou grato pela minha vida. Esta é a minha única oportunidade para viver o dia de hoje. Eu escolho aproveitá-la. Eu tenho autoestima, poder e confiança para avançar na vida com facilidade. A maior dádiva que posso oferecer a mim mesmo é o amor incondicional. Eu amo-me exatamente como sou. Já não espero ser perfeito para me poder amar. Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shanti, Shan Esta nossa edição, mas convido-o a fazer uma viagem agora comigo até aos templos budistas. Vamos até, quem sabe, ao Tibete para ouvir música, música mantra que eu espero que seja do seu agrado. Estas já por cá passaram as duas e espero que sejam boas de voltar a ouvir. Terminamos o nosso programa por aqui. Nós voltamos na próxima semana para mais uma edição do programa Espelho Mágico. Desejo-lhe uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Fique bem, boa noite e até para a semana. Yeah. Para a Sangha